Salvador, muito bom dia, Gol 995, sente da Gol. Gol 995, bom dia, sendo identificação, meu presente voo apelou para o sequenciamento, descendo para 4 mil pés. Ele apresente pelo para 4 mil pés, Gol 995. Controle Salvador, bom dia, Gol no 804, vai passando 240 até 180 com a Golf. Gol no 804, bom dia, aciona identificação, desce ao 050 na Pro de Bonf. Identificou, desce até 050, Pro de Bonf, no 804. Mark 980, descending 210 for 110. American 980, bom dia, Skulker Dunk, descend flight level 060, I'm on arrival. Down to 060, I'm on arrival, American 980. Controle, bom dia, tá 3597, está passando 190 para 160. 3597, bom dia, senhora identificação, desce ao 070, na chegada BOMF, confirme sua indicada? 070, BOMF 270, tá 3597. Redução 2509, tá 3517. 250 de velocidade, tá 3597. 995, livre de restrição, desce para 2000 pés, ajustado 1016. Autorizado final ILS X-Ray, persona 0 de Salvador, reporte estabilizado. Tranquiliza a restrição, autorizado descida para 2000 pés e autorizado, tem condições de voadura, voo 995. Voo 995, da presente então voadura, aguardando o retorno final para o localizador. Tem, está aguardando, voo 995, voadura. Livre de restrição, desce para 3000 pés, ajustado 1016. Livre das restrições, desce para 3000 com 1016, voo no 804. American 980, descend now to 4000 feet, QNH 1016. 4000 feet, 1016, American 980. Rua 995 para o localizador, curve à esquerda para a rua 155, reporte estabilizado. Reproduzindo, voo 995, reportado. 3517, reautorizado nível de voo 050. 050, 3517. Controle Salvador, bom dia, gol 1715, está cruzando 215 para 160, centro do hotel. Gol 1715, bom dia, acione identificação, voa Bonf, desce ao 060. Na frente, Bonf, descendo para o 060, o gol 1715. Estabilizando o gol 995, igual ao campo. Gol 995, complete nosso na torre 186, dúzia. 86, obrigado. Espero daqui a pouco. Até a próxima. Gol 1804, desce para 2000 pés, o ajuste 1016, livre final ILS XR, reporte estabilizado. Gol 1804. Desce para 2000 com 1016, reportará estabilizado, ILS XR da 10, 1804. 16, cheque 100. Trem baixo e travado, gol 995. Gol 995, tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 010 graus com 02 nós. Autorizado pouso na 10, gol 995. Controle Salvador, muito bom dia. O gol 1897. Sempre reclamação Golf. Ano 247, para 170. Gol 1897, bom dia. Senhora identificação, deixa o 070 na chegada Golf. 070 na Golf do gol 1897. Salvador, muito bom dia, voo no 607, tem informação 1. Voo no 607, bom dia, senhora identificação da seu 080 na chegada Bonf. 080, Bonf, voo no 607. 080, descend out to 2000 feet, QNH 1016, it's cleared, final ILS X-ray report established on the localizer. Extending to 2000, 1016, cleared for the ILS. Runway 10, we'll report established. Tem 3517, livre da restrição de altitude, um pelô, desce para 3000 pés, ajustado 1016. 3000, 1016, 3517. 1715, desce agora para 4000 pés, ajustado 1016. 4000 com 1016, 1715. Solos 38, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05, nesta frequência, gol no 995. Alfa Juliette, nesta frequência, gol no 995. Afirma, portão 05. 05. Controle o 3597, confirme para levar em consideração a restrição de velocidade ou só as altitudes? Pode desconsiderar, tanto altitude quanto velocidade, o senhor está seguindo como o número 3, mas o tráfego que está como o número 2 está agora 12 milhas de duna, velocidade está a critério, então 3517. Certo, 3517. 1804 estabilizado? Um momento, 1804 estabilizado. 1804, complete final, chame turno 186 dúzia. 186, 1804. 1795 indicada? Agora 270. Gente, 1897 sindicada? 503715. Gol 1897, redução agora 2509. Gol 1897. Oi, Salvador, muito bom dia. Gol 1804. Passando Índia Serra no momento, baixar travado. Bom dia, gol 1804, tráfego avistado. Ajuste no 016, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, gol no 804, vento variável com 2 nós. Ciente, pouso autorizado, gol no 804. E 517 iniciando redução agora 1909, vai seguir o tráfego Boeing 757 da América, 7 milhas à sua frente agora. 7 milhas à sua frente, 7 milhas à sua frente. American 980 está prestado no localizer? We are established now, American 980. American 980, complete final contact tower now, 118.6. 118.6, American 980, bom. 1715, desce agora para 2000 pés, ajustado 1016. 2000 com 1016, 1715, reduzimos. Gol 1897, desce agora para 4000 pés, ajustado 1016, iniciando a redução para 2109. Iniciando para 4000, 1607, desce agora para nível de voo 050. 050, bom, 1607. Fox, American 982. American 982, clear to land 1010. Land is calm, QNH 1016. Land 10, American 982. Gol no 607, inicie redução 220 nós. 229, gol no 607. 5197 estabilizada. Localizador, tá 3597. 3597 da TAM, completa final de chama turja no 86 dúzia. 86, tá 3597. Gol no 715. Autorizada final IRS XA, reposta estabilizada. Sente, tá autorizada XA, chama estabilizado. Bom. Torre, bom dia, TAM 3597, duas milhas pro externo, baixar travado. Bom dia, TAM 3597, tráfego vistado, ajuste no 0 no meio, número 2 para pouso, continue para expulsão, aguarde autorização 3597. Aguardo, pode confirmar o vento, por favor, 3597. Vento, calma agora. Niner 80 on the ground at 4-6, vacate the runway in the next intersection to your right, taxi Gulf, then taxi approved via Alpha, and report, hold short taxi Juliet, sir, on this frequency, American 980. Okay, taxi Alpha, hold short X-ray Juliet, American, taxiway Juliet, American 980. Vento calmo, ajuste no zero no meio. O senhor tem pouso autorizado, pista no zero. Vento calmo. Autorizado, pouso no zero, tá? 3, 5, no 7. Muito bom dia, TAM 3171, autorização para Guarulhos. 62, obrigado. 1897, livre sinal, IRS, reposto estabilizado. É, reposto estabilizado. 1897, controle. Bom dia, O 1607, desce para 3 mil pés, ajustado 1016, iniciando a redução para 1809. 1607, o radar para o sequenciamento, vai manter presente para o limite ao localizador. Tem tráfego da companhia 6 milhas à sua frente, com 190 de ground speed. Primeiro, nós vamos ter presente pro limite localizador, agora no 607. E a dúzia? Estou confirmando, acionamento 328-6. Negativo 2000, ajustado 1016, está autorizado. Para final, LSXA, pista 10, seu reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 517 no solo aos 49. Libera a pista próxima interseção à direita e na retaguarda do American, taxi V Alpha, chame para ingresso no taxi Juliette nesta frequência, TAM 3517. 5 tem pouso autorizado, pista no 0, vento calmo, ajuste no 0, ou no meio, ou no 715. 16, pouso na 10, 1715.